abafar aquele abraço. Se você visse Mustafa, Mustafa, em grande estilo, Mustafa, talvez viesse Mustafa via satélite. Seja bem-vindo agora, câmbio, Mustafa, câmbio. Mustafa. Seja bem-vindo agora, câmbio Mustafa.